Michael informa, escuta. Chega. Quanto tempo de voo até Fortaleza? Tempo de voo 2 horas e 30, nossa alternativa vai ser Teresina. Sim. Vai chegar na ação. Exato. Trip está cruzando 670. Trip 5221. Confirma? 5414, possibilidade de prosseguir na descida para 2000 na Prode Duna. Trip 5414, aguarde, desça para o 050. Para 050. Passa a etapa 2, Matheus. Boa, 9852, descendo para 2 mil pés, autorizado final IS, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado IS, reporte estabilizado, gol 982. Web 6729, subestação 320, autorizado o Abrid. Agora chame seu 3 cifra, 1251, alterna 13325. Autorizado ao 320, vai o Abrid, restrito. E pode confirmar a frequência, por gentileza? 251, alterna 13325. 251, 3325, pode chamar o 6729. 188, direção para 2009. 2009, 888. Descendo para 060. 060, 888. 6250, descendo para 070. 5070, 6250, Xenar. Atingindo 5000, trip 5414. 5414, ciente. Controller, o Mike Brabiak. 5221, voe direto Conquista, subo para 160, trip 5221. Ok, direto Conquista em ascensão a 160, 5221. Controle Salvador, Mike Brabiak. Mike Brabiak, a saída é lotada para 150. Brabiak. Trip 5414, reduza para 2009. Reduzindo para 200, trip 5414. Descendo 4 no 4, como está, chegou à sua frente, mantendo 6 milhas, é um Boeing 638, seguirá como número 2 na aproximação, desça para 3 mil pés. O ajuste é 9021. Trip 5414, está mantendo 5 mil, pode descer? Desça para 3 mil pés, o ajuste é 9021, redução para 1809. 180, descendo para 3000, trip 5414. 188, descendo para o 050. 050, 188. Sim, muito obrigado, sim. Nós voei direto Elefa. Elefa, poderia voar Bobidude ou Sebge? 3859, mantenha Elefa. Elefa. Na 6250, desça para o 060. Apresentado aqui na sala IS Salvador? Sala IS de Ilhéus. Seguinte. Eu reportar estabilizado ao localizador, autorizado. Com 1888, desça para 3 mil pés, ajustando a 021, redução para 1809, forma o tráfego à frente, a 7 milhas, é uma TR-72. Seguirá como número 3 na aproximação. 888, sim. Uniforme, escuta. Prossiga. Uniforme, uniforme, eu acho que o problema do plano do senhor foi na sala IS de Ilhéus, porque a sala IS daqui não tem, o Centro Recife não tem, e a central de planos de voo que coordena tudo não tem. Se o senhor puder, entre em contato com Ilhéus, ou faz o plano pela sala IS de Salvador, e por favor, liga pra gente novo, que a gente vai coordenar e procurar novamente no plano de voo. Oscar, obrigado. Ah, 3859, chama IC3 FIF, 12288, até no 1260. 32260. Trip 5221, chama IC3 FIF, 12288, até no 1260. Recife 1288, 1260, grato, até o retorno. Tá? 1888, já prossegui na vista para 2 mil pés, o tráfego está 5.5 milhas, chegará como no 3 na aproximação. Achei o seu valido, entendido, está liberado de interceptação, está prosseguindo, reduzindo a velocidade, 1888. 5414 está estabilizado no localizador. 5414, complete a aproximação, torre 18.6. 18.6, um bom trabalho. Meu nome é 250 e dá para seguir na descida para 2000 pés, do ajuste 1021 no livre da recepção ITAP. Livre ITAP, 2000 pés, 1021, no chame é 250. Para o avião que tem o estimado para o pouso? Aqui para o avião que é o controle? Afirmativo. Pois sim. Confirma o estimado? 1325. 1325, sente, vou ir direto ao destino. Salvador é o gol na 982, livre ou na sua escuta? 982, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 982. Uno 888, complete aproximação, torre 18.6. 8.6, 888. Na 6250, autorizado final LS, reporte estabilizado do localizador. Autorizado LS, 6250, chamada. Camarada. 50, redução para 2009. Redução, 6250, chamada. solo, tripe 5-4 no 4, muito bom dia. 5-4 no 4, Alfa Juliette, remota no 4, bom dia. Alfa Juliette, remota 1 no 4, tripe. Serena 6311, nós temos 124 a bordo, autonomia de 4 horas, Aldeano Galeão. 6311, táxi direita, entre Alfa, ponto de espera da Notera Torre, no 186. Altímetro 0021. Já matei 1950? Afirmativo, estamos nivelando. Gente, eu estou 1953. Passamos aqui 300 pés para ajustar aqui no nivelamento. Gente. Mike Bravo Yankee, chame 135-2685, alternativa 125-45. Fecha 2685-2545, a secundária, Mike Bravo Yankee. Salvador, India Papá. India Papá, ó, olha meu pé na corrida, tá? Autoriza subir para 2500 e voar direto, caiu? India Papá, Oscar, autorizado 2500, ajuste na 021, direto, caiu. Na 021, subindo para 2500. Opa, Alfa, cheque o modo de charge, não recebo. Ah, desculpa, estava desligado, direito. Recebo 1.800. Confere agora, cruzando 2000 de Patas. Ainda a pauta confere cruzando 2000. Certo, subindo para 2500, voado direto, Cairo. Uniforme, mais uniforme, agora sim. Autorizado Fortaleza, 250, autorizou 19, decola da pista 17, curva esquerda. na saída Momo, transição Frotti, controle número 08. E o transponder vai guardar para o transponder, pode cotejar. Positivo, autorizado 250, Fortaleza, Atos Zulu 19, decola 187, curva esquerda, saída Momo, transição Frotti. 1208 é o controle aguardando o transponder. Informa, máquina forte. Uniforme, Marco, uniforme, pode chamar a torre 286 para acionamento de táxi, só guardando o transponder, confirma o PLB. Estamos com previsto com 4 a bordo. 04 a bordo, sim. Obrigado, 186. Salvador, muito bom dia, o gol 1073 solicita o 300 para posto seguro da saída da Quilo. Chegou no 773, chamou? Afirmativo, 773 da saída da Quilo. 973, para posto seguro, 340, perisco 50, decola da 10, curva direita, da El, mesa de dev, controle 1208, aciona 5022. Gol 1073 autorizado, 300 Salvador, 50 da El, Linda, Bineve, 5022 ao transponder e o controle 1208. Firmando nível ao 340 e só corrigindo a saída, a da El, Linda, após Linda, vou ir direto por seguro. Da El, Linda, após Linda, por seguro, gol 1073. Batiu 01, 50 pontos, deixa eu jogar. Controle de Salvador, muito bom dia, pastor 32. Pastor 32, a sua identificação. Pastor 32. Então, confirmando a autorização, Galeão 180, Tom Yankee, saindo na radial 183, decolando a 10 com curva direita, inicialmente o perfil da Oleda, após sair na radial 183. Canais Tango 18 e Tango 105. E o transponder 5014, Olympus 34, frequência do controle 120.8. Tá, já tá acionado? Ok, táxi aprovado até a Taxi Hotel, reporte para o cruzamento Olympus 34. A 6250 na Alfa Alfa Juliette. A 6250, ciente, ingressa Juliette, portão 02. Juliette 02, 6250. Olympus 34 em condições de formar o POB? Delta, já pelo corredor até. Mas quer que Delta reporte no corredor Interlagos. Acionando 6309. Na 6309, contato radar, sou para o 360 após 2000, vou direto Leda. 2000 Leda, obrigado, 6309. Então, vai ingressar agora via pista, numa próxima aproximação, ingresse táxi via pista, reporte a linha de tonto na escuta da torre agora, 118.6, 1021 no ajuste, Olympus 34. 1021 no ajuste, a escuta da torre, fazendo a parte pela pista. Salvador Approach, good afternoon, good morning, Legacy Papa, Papa, Victor, Victor, Victor, passing 160 down 150 with the kilo information. Papa, Papa, Victor, Victor, with the contact, descent 050, Mari arrival. 050, Mari arrival, triple Victor, Roger. Salvador, gol 1073, está no 1, pushback, será mesmo? Chamou push? É o gol 1073, está no 1, pushback, será mesmo? Portão 2, portão 01, na pole, autorizado, seu táxi. Vai, já vou chamar pro táxi, gol 1073. Triple Victor request. Go ahead. If possible, direct Duna position. Triple Victor, cleaner is Duna. So now direct Duna, Triple Victor. Solo gol 1073, 102 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, altera com o fim, Spartax. Quem também? 102. 102, 102, sim. Táxi Índia, Alfa, teu ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre 18.6, ajustado 1021, vovô. Táxi, teu ponto de espera, torre 18.6, obrigado, gol 1073. Oscar, descida critério, frequência livre. Nada, pastor, 3-2. 3-2, descendo para o 4.000 pés, ajuste 1-0-2-1. Para 4.000, 1-0-2-1, pastor. Victor, Victor, Victor, 108, out of feet, Kelly Nate, 1-0-1-2, report established, 1 collide. 2,000 feet, altimeter setting 1021, correct? Victor, Victor, Victor, second. Altimeter setting will be 1021, that's correct? Salvador, Olympus 3-4. Victor, Victor, that's correct. Okay, altimeter setting 1021, triple Victor. 3-4, contra o radar para 180, foi direto da El. Direto da El, acendendo para 180, Olympus 3-4. É que eu visual com campo? Eco Delta Controle. É 3-1-1? Mike Eco Delta. Visão com o aeródromo Mike Eco Delta. Torre 1-8-6. É 3-1-1, Recife 1-2-5-1, alterno 3-6-2-5. 1-2-5-1, 3-6-2-5, obrigado. Zulu, Oscar, Alfa, prossiga. Fez o plano de voo na sala IS? Deixa agora. Olimpo 3-4, vou ir na radial 183. Radial 183, Olimpo 3-4. Tá passando o código 0225. Pode calma para o controle. Manter o número 10 até a vitória. Aciona o código 0225. Aciona o código 0225. Ativo.